Jean, está tudo perfeito. Deus te abençoe. Por favor, me faz um grande favor? Você me vende um grande favor? Passa lá na Atrativa Inigualável, avisa o Marquinhos TM para dar um salve no Lorde, no DD, no Novim, no WM, no Mr. Zóio e manda geral vir aqui para casa. Vamos celebrar a vida, o sucesso e a nossa benção. É o Puffê, olha quem tá vindo aí. É o Puffê, é o Puffê, é o Puffê. É ele que faz a gandaia e faz o baile ferver. É o Puffê, é o Puffê, é o Puffê, é o bicho. Alô, J Puffy, essa aqui pode lançar. E fala assim, ó, brota. Vai de Uber, novinha, vem que vem. Tu é gata demais. Vem, vai de Uber, novinha. Oba, oba, gandai, puff, novinha. Oba, oba, gandai, puff, novinha. Vem, vai de Uber, novinha, vem que vem. Tu é gata demais. Vem, vai de Uber, novinha. Oba, oba, gandai, puff. Chupe na gandaia do puff. Chupe, chupe na gandaia do puff. Chupe, chupe na gandaia do puff. Ai, ai, ai, ai, ai. WM DJ Puff, o bagulho ficou louco. E siga que lá vem elas. Vai. DJ Puff, ninguém mandou me chamar. Agora vou pôr fogo na gandaia. Vai que vai, então vai. Eita novinha, tu tá demais. Eita novinha, tu tá demais. Vai, vai, vai, vai. Olha a raba na frente do pai. Vai. Olha a raba na frente do pai. Vai, vai, vai, vai. Olha a raba na frente do pai. Vai. Olha a raba na frente do pai. E aí, DJ Puff, bala interditado. Ninguém mandou mexer com o inigualável. Ela tá atrevida, pufão. Tá toda, toda, danada, danadinha. Safada, safadinha. Na gandaia do puff tá louca. Danada, danadinha. Safada, safadinha. Na gandaia do puff tá louca. Danada, danadinha. Safada, safadinha. Na gandaia do puff tá louca. Danada, danadinha. Safada, safadinha. Na gandaia do puff tá louca. Somos o melhor da música. Mais uma. DJ Puff.